cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E eis que temos uma estreia, e quando digo estreia, aqui no Cá se fazem, cá se tocam, também é um álbum de estreia. Falamos do From Atomic, aliás, quem nos anda a seguir desde o passado fim de semana percebeu que é este o destaque de semana. E a verdade é que os nossos entrevistados, por vezes, até na pré-conversa, têm a capacidade de nos surpreender. E eu até que julgava que me podia acabar de me preparar minimamente para as entrevistas, eis que dou comigo com um ilustre oliveirense. Ainda que estamos a falar para Coimbra, a verdade é que o nosso convidado de hoje, um dos mentores do From Atomic, de um trio, como disse, tem berço na cidade de Coimbra, tem raízes aqui, precisamente, em Oliveira Hospital, portanto, isso desde logo motivava, hoje ficava a conversa. Não foi a razão de ser, porque só agora aqui eu me apercebi, sendo que o próprio estudo da Rádio Manova não lhe é alheio, portanto, já por aqui passou também. Portanto, antes de mais, bem-vindo aqui a ser novamente bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, uma casa que bem conhece, ainda que hoje tenhamos via online. Obrigado. E é um prazer de fazê-lo, e temos aqui um bom motivo com este Deliverance para trocarmos algumas palavras. Já andávamos a prometer há algum tempo, este disco conhecíamos já no formato online, principalmente pré-pandemia. Vocês foram precursores daquilo que seria a pandemia, portanto, em março deram-nos a conhecer este disco, e claro, agora vamos alimentando até com vídeos, também com dedos de pessoas aqui de bem perto, e com, felizmente, com a capacidade de chegar aos canais de televisão, e isto dá-nos alguma visibilidade. Pois bem, bem-vindo então, como disse, e é um prazer que esteja obrigado, aqui connosco na Boa Nova. Nós é que agradecemos, muito obrigado. Ora, aí está, eu disse, nós quando falamos aqui de uma banda nova e de um disco novo é sempre um motivo de celebração. No entanto, apesar de ter aqui um disco, a verdade é que, ao que julgo saber, os From Atomic, ainda que em registro, a primeira vez que ouvi falar neles foi com os novos talentos FNEC, mas a verdade é que, ao que julgo saber, já aqui há 3 anos de trabalho para chegar a este Deliverance. Sim, já o disco... Nós começámos em 2017, se não me engano, no verão de 2017, foi há 3 anos. E começámos, eu e a Sofia, numa garagem, portanto eu já conhecia a Sofia de outros projetos que ela tinha, e eu também tinha tido outros projetos, e depois, entretanto, estávamos os dois um bocado como desempregados da música, ao fim e ao cabo, e eu sempre tive a ideia de um dia fazer qualquer coisa com a Sofia. E essa ideia vinha-se a arrastar, até que a Sofia estava sem um projeto, eu também estava. E um dia, por acaso, numa conversa de rua, de emprestar um teclado, e disse: Sofia, qualquer dia que temos de fazer qualquer coisa juntos. E ela ficou interessada, e começámos a trabalhar. Até começámos a trabalhar noutras coisas, noutros projetos que entretanto estão a começar a surgir também, já depois de forma atómica, começámos por aí, só que depois a certa altura tínhamos várias coisas a ser trabalhadas e escolhemos este projeto. A certa altura, diga a Sofia, dos projetos todos que nós estamos a fazer, o que eu estou a gostar mais, acho que é este, e concordámos que era o que tinha, se calhar, no momento mais... pernas para andar. A Sofia estava a compor uns temas muito engraçados, e depois as arranjos que fazíamos ficavam muito giros, e achámos que se calhar era este o projeto que íamos começar, e portanto foi aí a gênese da banda, foi mais ou menos essa. sendo que tanto a Sofia Leonor e o Alberto Ferraz vêm-se juntar mais tarde o Márcio a termos de bateria. Essa junção foi fundamental para aquilo que é a sonoridade hoje dos From Atomic? Em certa parte, sim. Entretanto, as coisas também já mudaram. O Márcio também já não está connosco, porque eu e a Sofia num formato que é o que temos atual. Portanto, sou eu e a Sofia a compor as músicas, ela toca baixo, canta, eu toco guitarra e faço os teclados, e mais ou menos idealizamos as baterias com uma caixa de ritmos. Uhum. E isto foi o projeto inicial, portanto, isto foi o trabalho inicial. Depois, a certa altura, achámos que precisávamos de uma bateria, de um baterista, para as músicas ganharem outra dimensão. E na altura entra o Samuel, que é tivemos uma experiência com um amigo, não foi nada especial, foi apenas um ensaio, e um ou dois ensaios, e depois experimentámos com o Samuel, que compôs grande parte das músicas que estão no disco. O disco tem 11 músicas, ele compôs, se não me engano, umas 8. Só que, entretanto, o Samuel teve que ir para Barcelona e acabámos por ficar sem baterista, e depois colocámos um anúncio e acabou por entrar o Márcio, que veio, o Márcio Brandes, que foi terminar ali o ciclo daquele tempo que tivemos a tocar, dar alguns concertos, tanto que a música que está nos talentos FNAC é tocada pelo Samuel. Portanto, a primeira música que nós editámos ainda é com o Samuel. Depois, entretanto, entrou o Márcio e gravamos o disco com ele, fazemos alguns concertos também com ele. Pronto, entretanto também a pandemia veio e nós reconsiderámos, e entretanto agora só sou eu e a Sofia, a banda somos nós dois. Ao vivo não somos só nós dois, ao vivo temos, curiosamente, temos outra vez o Samuel como baterista, o nosso primeiro baterista é que está outra vez connosco. E, mas pronto, isto é, assim, é mesmo assim, é cheia de, claro, de vida muito dinâmica. Uhum. Ora, tem aqui também a chancela da Lux Records, de deixar de ser, de Coimbra, e em termos de estudo tivemos ligação aqui à Blue House. Mas depois aparece aqui um nome, também de um velho conhecido nosso, normalmente a propósito dos Agixó, do João Rui, na mistura e masterização. No momento em que idealizaram a criação do disco, portanto, melhor, se calhar ainda se pensarem no disco, no momento em que idealizaram as músicas e os arranjos e as letras para elas, de algum modo começaram a pensar o que podia ser um disco, e aquilo que hoje de facto é um disco está muito distante daquilo que era a vossa ideia inicial? Não sei, eu diria que a nossa imagem está muito lá, até porque as novas músicas que nós estamos a fazer, nós já temos uma identidade, nós quando estamos a compor sentimos já isso. Uhum. Não sei se será pelos arranjos que eu faço de guitarra, será pela vocalização da Sofia, mas quando nós compomos alguma coisa, identifica-se logo já como From Atomic. Isso acontece, okay, com muitas bandas. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho gostos, se calhar o projeto é muito mais ligado aos meus gostos musicais do que propriamente da Sofia. A Sofia é uma excelente compositora, letrista. Na parte dos arranjos já passa um bocado pelo aquilo que eu desenho em termos de sonoridade para as músicas. Portanto, as coisas um bocado mais negras de tudo aquilo que eu ouvia quando era mais novo e que ainda hoje ouço. E portanto, é uma mistura, ao fim e ao cabo, das nossas duas ideias, da minha ideia do que é que deve ser a música e também da dela, ao fim e ao cabo. Mas a pergunta era se hoje em dia o disco é aquilo que nós começámos a idealizá-lo na garagem ou quando começámos a compor as músicas. Eu diria que está perto. Está perto daquilo que é, porque eu tenho ideias muito fixas sobre aquilo que quero para a música. E a Sofia já me conhece a trabalhar, eu sou muito fixado naquilo que faço. E ouço as músicas milhões de vezes até elas estarem no ponto em que acho que são singles. Eu tenho sempre uma velha máxima em todos os projetos com que tento ir, principalmente neste, que é: nós não fazemos as músicas só por ser uma música para encher um disco. Nós, todas as músicas que fazemos, pensamos: esta música terá que ser um potencial single. Pode até nunca ser, mas há bandas que não o fazem, e respeito isso perfeitamente, até porque eu gosto imenso de bandas que não pensam deste modo e trabalham de outra maneira. A nossa maneira de trabalhar é todas as músicas, até porque somos uma banda também um bocado pop, pensamos muito na vertente de canção, e depois tivemos a ajuda, não do João, o João Rui foi na mistura, mas a mistura a ajuda do produtor do João Rui, que é o João Silva, da Blue House, que nos ajudou a produzir e ao fim e ao cabo também a encurtar as músicas para se poderem adaptar a serem passadas na rádio. Por exemplo, nós tínhamos músicas um bocadinho mais compridas, isso também fazia parte também das atuações ao vivo. Portanto, as atuações ao vivo levam-nos às vezes a um bocadinho a esticar um bocadinho as músicas, mas em termos de imagem de disco, nós queríamos ser uma banda indie rock, portanto, com grandes influências. Nossas influências são muito fáceis de identificar. Eu gosto muito de Jesus and Mary Chain. Gosto muito de É capaz de ser mais notório. É capaz de ser, de facto, mais notório em termos de Jesus and Mary Chain. Sim. Mas, mas isso traz-nos também, enfim, é um jovem, e quando digo jovem, Jesus de Maria Cheino, se calhar é algo que já foi ouvir no pós Jesus de Maria Cheino, não é? Porque, enfim, é uma banda que se calhar é anterior a. Ou então estou a fazer mais novo que devia. Mas obrigado, Pedro. Porque há muita gente que diz que eu sou mais novo e eu agradeço imenso. Não, mas eu andava no liceu em Oliveira quando ouvi a Jesus and Mary Chain. Portanto, os Jesus and Mary Chain acabaram em 98, uhum. Eu comecei a ouvir Jesus and Mary Chain em 92, 93, por aí, e portanto ainda apanhei, aliás, eu ainda vi muitos concertos de Jesus and Mary Chain, ainda antes do primeiro encerramento de banda, portanto, e tenho-os visto agora nos concertos que eles têm feito agora de estarem juntos outra vez. Exato. Mas ainda cheguei a vê-los algumas vezes, em 95, por exemplo. Mas não só, a minha guitarra sou muito a The Cure, por exemplo. Uhum. Eu gosto muito de Yeah Yeahs, é a minha banda preferida dos últimos, sei lá, dos últimos 20 anos. E gosto muito da Sharon Van Etten, como a Sofia também. Portanto, os nossos ambientes são muito melancólicos, muito indie rock, e portanto. E acho que o nosso disco transmite um bocado isso, pois lá está, nós depois cada um deu o seu cunho e se calhar ouvindo uma música ou outra a gente vai buscar, olha, isto soa aquilo ou aquilo outro, é verdade. Mas eu também costumo dizer à Sofia, olha, ainda bem que assim é, porque ao menos se soar alguma coisa que seja boa... Claro. São boas referências, não é? Pelo menos é uma coisa boa. Drops falling, another dozen rising. People running, hiding. Isto estava previsto mais para a frente, mas traz-nos aqui uma fase em que quem estreia aqui connosco, no caso fazem, caso tocam, passa por três desafios. Espero que esteja disponível para eles, não os pré-anunciei, mas são desafios de algum modo simples, mas que se prendem precisamente com aquilo que ouvem e aquilo que vos agrada. Vamos começar, naturalmente, com o Paulo primeiro. E aqui a tentar facilitar a sua vida, porque normalmente eu costumo dizer às pessoas, imaginem que existe um bom parque com um bom palco e que se chama Parque de Mandanelho, portanto, no seu caso, nem tem que imaginar, conhece-o, portanto... Já lá tocou. Vem tocar aqui ao Parque de Mandanelho, mas que, como bem nós que somos, queremos dizer que somos, enfim, simpáticos e agradáveis, lhe dizemos, traga consigo duas bandas, dois autores nacionais, para fazer aqui uma soirée. Pois bem, quem é que hoje em dia escolheria para fazerem parceria nessa noite ou nessa tarde com os From Atomic? Epá, isso é muito complicado. Espero pelos seguintes, então. Isso, eu tenho sempre uma banda portuguesa que me vem sempre à memória, que são os Mão Morta. Uhum. Iríamos a Braga buscar o Adolfo Luxúria Caribal. Eu nem sei se era só o Adolfo, porque há ali um conjunto músicos que, pronto, que não é só mesmo o Adolfo uhum. é uma peça fundamental da banda, mas tem um conjunto que, pronto, que desde a minha juventude, que é uma das minhas bandas preferidas portuguesas, sem dúvida, mas depois também há outras, há muita coisa boa em Portugal, nós temos o Rui Maia a tocar connosco, que eu admiro bastante, uma das faixas, mas, sei lá, o Manel Cruz na primeira fase dos Pluto, que é um disco que também gosto muito, não tanto dos Ornatos Violeta, mas a parte dos Pluto, que eu gosto bastante. Mas depois há uma série de músicos, mas assim, a primeira coisa quando me lembro, lembro logo à cabeça uma morte. Apaga a tua pele, sinto o frio pixel. Numa vaga de prazer que me põe toda a tremer. Fácil perceber como voa o avião. É mais fácil antever a chegada de um tufão do que achar no manual instruções para deslindar os novelos da paixão. Depois poderão vir imensas coisas, há imensas bandas boas, aos Keep Razor Sharp, assim, desta nova onda de música, e aqui em Coimbra temos tanta banda fixe também, e portanto temos aqui o Vitinho dos Parkinson's, que é um gajo que vai tocar connosco, sei lá, mil e uma coisas. Já dei uma data de referências, era só uma. Desculpa. Não, o problema às vezes vai pela quantidade, mas ainda bem que assim é. Nossa dificuldade não é procurá-las, mas sim selecioná-las. Agora, a pergunta... Mas calhar também ia buscar músicos ao Oliveira do Hospital. Atenção, também havia convite para o Oliveira do Hospital. Ah, muito bem. Então, eu também já tive bandas em Oliveira. Sim, sim. E tenho muito respeito por uma série de bandas uma série de pessoas que eu gosto bastante em Oliveira. Sei lá, posso falar no Antero. Sim, sim. Teve os Out Level, não é? Também. E os Psychedelic Nations Fly, o Vaspato, que foi com quem eu já toquei, um grande amigo, o Nuno Alexandre também, portanto o João Vieira, que foi uma das minhas primeiras bandas, que era o Pânico do Vermelho, eram um grande parte. Muito bem. Eles eram parte integrante também da Santa. Se fosse tocar Oliveira, escolheria para tocar, seriam eles. Muito bem. E eles estariam disponíveis, seguramente. Ora, agora, no que diz respeito ao segundo destaque, imagino que vem uma banda internacional, porque não, aqui é o Oliveira Hospital, e que diz, nós não prescindimos do nosso concerto a colaboração dos From Atomic. Ora, de onde gostaria que viesse esse convite? Epá, sem pestanejar, era dos IAS. IAS, muito bem. Eu não sei se estão a ouvir, mas se tiverem, está feito o convite. O terceiro e último desafio. Imagine que vão ver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem aos From Atomic que façam uma versão de um tema desse autor ou dessa banda. Se nós tivéssemos que escolher uma banda portuguesa para homenagear, pois vai dar aquela primeira pergunta sei lá, se tivéssemos. Não sei mesmo. Porque tentar adaptar. Nós fizemos há pouco tempo uma homenagem aos Pixies, mas é uma banda internacional. Vamos ter agora em breve também uma homenagem a uma banda aqui de Coimbra que foram os Teddy Boys. Exatamente. E que vamos participar. Agora, eu não sei, eu gostava de. Eu gosto de. Eu gostava de, por exemplo, pegar num tema tipo do Carlos Paredes e como se diz no rock, partir aquilo tudo. Fazer assim uma coisa com teclados e com vocalizações. Uhum. Por exemplo, os animais aqui de Coimbra também fizeram agora uma coisa engraçada de género. Muito bom. E gostava de fazer uma coisa por aí, ir por um instrumental e trabalhá-lo. Ou então pegar numa faixa do Eterno António Variações, que é o artista português que mais marca, se calhar, assim, daqueles ícones, mais do que qualquer outras coisas, como sei lá, Sérgio Godinho ou Jorge Palma, essas coisas assim mais clássicas. Eu apontaria logo para o António Variações. Lá vai o demente, lá vai ele a passar. Assim te chama toda essa gente, mas tu estás sempre ausente e não te consegues. Mas tu estás sempre ausente e não te consegues alcançar. Mas eu estou sempre ausente e não me consegues Quando falou Pixies, vem à memória a conversa que tivemos com o Maizar, que foi ele que também escolheu os Pixies, no caso, e essa vez um concerto em Portugal. E agora vem-me à memória a conversa que tivemos com o David Santos. Pois bem, okay. Com esta conversa fomos percebendo aquilo que é as influências também de Alberto Ferraz, respeito a Forma Atomic. Agora, mas o disco está cá fora, portanto está gravado, tem inclusive em termos gráficos, está muito interessante, chamativo, portanto capta. E agora chegamos então à questão do vídeo, que eu tinha prometido que teria que falar nele, até para falar uma vez mais e bem do Tiago. Dá-se o caso que, efetivamente, apesar de ter aqui pontos comuns e do que respeito, de facto, aqui ao Conselho do Hospital, a verdade é que o encontro que entre a banda e o Tiago para a gravação do vídeo não é propriamente o facto de serem ambos daqui de Oliveira, mas sim por outras questões. É verdade, é uma curiosidade. Trabalhar com o Tiago é impecável. O Tiago é uma pessoa fantástica para se trabalhar, é um excelente profissional e super disponível. E eu conheci o Tiago apenas de um jantar de amigos. No entanto, o curioso é que eu sou vizinho do Tiago aqui em Coimbra, quer dizer, vivemos os dois aqui em Coimbra, e sou vizinho do Tiago em Oliveira do Hospital, porque somos ali de aldeias perto, quando estou aí por cima. Mas a gravação com o Tiago surge... a gravação com o Tiago surge na necessidade de gravar com alguém, e quem sugere o nome do Tiago é a nossa própria agência, o nosso agenciamento da Blue House, numa das reuniões, e quando veio o nome dele, eu digo assim, então, mas como é que eu nunca mais me lembrei do Tiago, porque eu não o conhecendo pessoalmente, sabia que ele trabalhava muito bem, e portanto, e foi logo um nome que quando surgiu o nome dele, nós lembramos logo, então vamos falar com ele, e surgiu assim, e agora hoje em dia damos muito bem, portanto lá está, as coisas começam mesmo assim, e foi fantástico porque foi um vídeo que acho que nós ficámos muito contentes com ele. Eu dizia que está disponível, o facto, para ver, quem ainda não viu na nossa página, e eu dei por mim, se há por coincidência, a ver o vosso vídeo na RTP pela primeira vez. O que me leva, de facto, a ficar satisfeito, uma banda de Coimbra aparece, efetivamente, a falar sobre a sua música em canal aberto, mas a verdade é que muitas vezes as bandas têm razões de queixa da visibilidade que conseguem ter ou não aquilo que vão produzindo. E hoje em dia, por maioria de razão, porque não há espaço para concertos, por via da pandemia, não é? E tem que, há que explorar todas as áreas, não só a internet, que talvez é mais fácil neste momento, mas todos os canais que deem visibilidade à banda. Enquanto, de facto, alguém está a começar, enquanto banda, From Atomic, tem o primeiro álbum, foi difícil, de algum modo, entrar no canal público? Foi uma questão também de sorte ou azar, ou de questões de momento, e isso, de facto, fez diferença em termos de visibilidade para a banda? É assim, esta já não foi a primeira vez que nós, por acaso, surgimos na RPM. Já na primeira vez, quando lançámos o disco, também tivemos a oportunidade de falar com eles. Uhum. Mas pronto, mas respondendo à pergunta mais concretamente, é assim, dá alguma visibilidade? São programas da manhã, às vezes o público-alvo nem sempre, às vezes é o público que dá-nos muita visibilidade, dá, efetivamente. Agora, hoje em dia as coisas são muito, muito rápidas. O aparecer hoje em dia numa televisão pública é importante pela qualidade que a gente tenta mostrar do nosso produto, da nossa banda. Uhum. Agora, não é aquela coisa que havia aqui há 20 anos atrás, que uma banda que surgisse numa televisão era uma banda quase uma banda de culto. Não era uma banda de culto, mas era um passo enorme, era um passo de gigante. Hoje em dia, com a quantidade de televisões que nós temos portuguesas e com a cada vez menor visualização pelos jovens da televisão, consumidores de televisão, já não tem o mesmo impacto que tinha, se calhar, quando nós tínhamos aqui há 20 anos. Portanto, eu percebo a pergunta, mas já não tem aquele impacto que tinha no passado. Mas é importante porque chegamos muito longe, ao fim e ao cabo é uma difusão a nível nacional. É verdade, e também quem vê essa entrevista percebe que é um trabalho de qualidade e, portanto, claro, dá uma segunda oportunidade, tem ali um caráter adicional de procurar, deixa cá ver se isto realmente é bom ou não é. Se está a dar na televisão, no canal público, é porque eventualmente terá qualidade para isso. Mas lá está, já não tem aquele impacto, nem chega onde chegava aqui há 20 anos atrás, porque os próprios canais atualmente de captação da nossa atenção cada vez se vão diversificando mais e espalhando mais. Quando antigamente a televisão era um boom, hoje era quase tudo, praticamente. Aqui há 40 anos atrás era a rádio, depois passou a televisão. Hoje em dia, se calhar, não sei, não consigo saber estes valores, mas a rádio começa outra vez a ter um papel mais importante comparativamente ao que a televisão tem ou tinha aqui há 20 anos atrás, porque aqui há 20 anos atrás era só televisão, as pessoas praticamente deixavam de ouvir rádio. Exato. A percepção que eu tenho é essa. Hoje em dia os jovens, e não é só os jovens, grande parte das pessoas hoje em dia ocupam o seu dia-a-dia com a internet e com o YouTube e com o Facebook e, portanto, hoje em dia isso é cada vez mais importante. Sometimes my eyes can tell me what's right or wrong. They say the same, leave me restless all night long. Same time they say it all, say it all at the same time. They say it all, say it all. Mm-hmm. Para terminar, não queria deixar de ir embora sem falar da vicissitude da pandemia e de não haver palcos para mostrar este disco. Seguramente, enquanto bandas, estão desertos em mostrar mostrar o que está aqui e as potencialidades que as próprias músicas têm, como disse há pouco, que ao vivo gostam de lhes dar outra, entre aspas, outra roupagem. É, nós tivemos o brinde de lançar o nosso disco dias após a abertura da pandemia, ou o primeiro confinamento. Aliás, o nosso primeiro concerto da apresentação era precisamente nesse fim de semana. Aliás, eu recordo-me de nós estarmos numa luta enorme com a nossa agência, se íamos, se não íamos fazer concerto, porque se havia condições, se não havia condições, porque era uma coisa que estava cada vez mais nos noticiários e que a doença estava a chegar a Portugal. Uhum. Até que, tipo quarta-feira, o concerto era no sábado, ou quarta ou quinta-feira, e é anunciado o encerramento do país. E pronto, e já não houve nada, e a partir daí não houve nada mais, portanto, e nós lançámos o disco passado 15 dias em casa, e fizemos um concerto depois já em julho, um concerto de apresentação do disco no Salão Brasil para uma população, para um público reduzido, conforme a DGS indica, uhum. E depois disso fizemos um concerto também para uma coisa que é a Música da Casa, aqui em Coimbra, e nos estúdios da Balance, e depois demos agora há pouco tempo um concerto acústico também para nos adaptarmos um bocado a estas novas realidades, e também só para ver agora e a Sofia, portanto, este ano demos 3 concertos, que é extremamente pouco, mas lá está, esta pandemia veio fazer com que as coisas, muita coisa se alterasse, lá está, nós também nos reformulámos como banda, há muita coisa nova a aparecer, há muitas bandas também a encerrar, a acabar, e portanto nós não quisemos acabar, nós queremos continuar, claro, e por isso é que fizemos, nos reorganizámos. Eu próprio tenho neste momento outro projeto também, que estou a uma coisa antiga, também na Boalce, e portanto há projetos que estavam na gaveta que neste momento muitas pessoas estão a pegar porque sentiram que o tempo, nós temos um tempo limitado para fazer as coisas e portanto se elas não acontecem podem nunca vir a acontecer. Exatamente. E então, pronto, e nós achamos que foi um momento oportuno para nos reinventarmos, e darmos uma nova direção. Vamos ter já um concerto agora dia 27 de janeiro, também no Salão do Brasil, dentro de um programa que vai haver aqui em Coimbra, de pequenos concertos para assim final de tarde, mas pronto, mas isso foi, nós lançámos o disco e logo para uma banda estreante em termos de disco, não é? Nosso primeiro disco saiu num tempo de pandemia, que é coisa que ninguém viu. Nós também não sabemos como é que o disco saiu de outra forma, porque não sabemos como é que é lançar o disco sem ser em pandemia. Portanto, só temos esta experiência. A única coisa que a gente espera é que o segundo seja melhor que este. Portanto. Muito bem. Mas houve coisas engraçadas também. Por exemplo, nós tivemos ali uma experiência, nós comunicámos com algumas rádios no estrangeiro e tivemos rádios em Inglaterra a passar o nosso disco com alguma frequência. Que não tem impacto cá em Portugal, mas pronto, mas para nós sentimos, claro, também, sim, realizados com isso, claro, e ficamos satisfeitos. O interesse, de facto, é chegar às pessoas. O veículo é o que menos importa, é preciso que de facto cheguem. Roberto, agradecendo-te por ter aqui para com a Boa Nova. Marcamos encontros que iremos encontrar mais vezes, seja por outros discos, seja por concertos. Teremos todas as tocações do mundo para nos encontrarmos e aproveitar para lhe desejar a todos um Santo Natal também e até uma próxima. Obrigado pelo vosso convite e em nome dos Fórum Atómico agradecemos imenso e desejamos tudo de bom e um Feliz Natal.